começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando, o Mundo Sertanejo está no ar. A partir de agora, como sempre, né, estamos juntos e misturados. Desde já, muito obrigado a todos vocês que compõem as equipes das emissoras de rádios que são nossas parceiras pelo Brasil inteiro, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado pela parceria, viu? E a todos vocês, amigos internautas, que acessam Rádio Estúdio Brasil .com.br e ouve o nosso programa em qualquer canto do mundo. Um abraço a todos vocês, viu? Quem canta bonito? Henrique Ricardo, eu sou o cara. Eu sou o cara. Brigando pra me amar. Eu sou o cara, sou maneiro, sou gostoso, não sou livre nem famoso, mas sou mestre em chavecar. Eu sou o cara, sou o rei da mulherada, não existe hora marcada, vivo pra fazer amor. É uma, é duas e é três da madrugada, e o couro tá comendo sem frescura e sem pintor. Eu não preciso de um carro importado, nem dinheiro pra ganhar uma mulher. Tenho um bom papo, chego junto no amargo e na cama sou safado, dou tudo que ela quer. Tenho um bom papo, chego junto no amargo e na cama sou safado, dou tudo que ela quer. Pesadelos dos barbados, por ele sou invejado, pra mim não falta mulher. Eu pego todas, não tem hora e não tem dia, pra mim é só alegria, a hora que eu quiser. Eu sou o cara, quando chego na balada, todas ficam assanhadas, ficam loucas de tensão. Eu sou o cara, quando eu quero não tem jeito, eu faço elas comerem na palma da minha mão. Eu não preciso de um carro importado, nem dinheiro pra ganhar uma mulher. Tenho um bom papo, chego junto no amasso e na cama sou safado, dou tudo que ela quer. Tenho um bom papo, chego junto no amasso e na cama sou safado, dou tudo que ela quer. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo, o Matheus Freitas, aí de Fortaleza, de Minas, os amigos da Difusora, Rádio Difusora FM, exibindo o nosso programa aí em Fortaleza, de Minas. Muito obrigado, Matheus Freitas, todos da equipe, obrigado pela parceria, pelo carinho, viu? A todos vocês, ouvintes. Deixa eu ver aqui, Valdirene Pereira, em Serra Azul, São Paulo, também ligada no nosso programa. A minha querida Eva Gomes, no Novo Gama, Goiás, em torno de Brasília, né? Também no entorno de Brasília nós temos a Rádio Vitória FM, Cocalzinho. Um abraço, Cláudio Teles e todos vocês aí da Vitória FM, viu? Exibindo o nosso programa. A minha querida Marlene Pereira, em Séries, Goiás, ouvindo aí pela Rádio Cidade FM, Santa Rita do Novo Destino. Os meus amigos Cirilo, Doralice, Nascimento, Lindolfo Lopes, a Sônia Márcia, a Bete Amaral, enfim, todos vocês aí de São Francisco, Minas Gerais, ouvindo pela BRU FM. Valeu, Zé dos Passos, e todos da equipe. Brevemente estaremos fazendo shows aí pela região de São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Quem vai cantar bonito? Gustavo Lima, As Mina Pira. As mina pira? Então vai!

essa matadeira, castigo de feiticeira. Cega a gente a vida inteirinha, né, junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Aê, Rio Negro e Solimões apaixonados como sempre, né? Minha querida Elisângela em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. A Silvana Paola, minha amiga Silvana Paola, no Rio de Janeiro, em Pinheiral, Rio de Janeiro, também ouvindo o nosso programa. A Cristian Mara Ferreira em Alvinópolis, Minas Gerais. Ô, meu amigo Eloy Claudemar, em Toledo, no Paraná. Um abraço a todos vocês, viu? Meu amigo Ricardo Tomé, em Barra Mansa, em Penedo, no Paraná. Todos ligados no Mundo Sertanejo, de Paulo e Paulino cantam Como Eu Chorei. Eu nunca pensei que tivesse fim o amor que você demonstrou a mim. Foi tudo mentira, eu acreditei. Você me enganou, me abandonou. Juro que chorei, juro que chorei. E vai implorar, mas você não quer. Do meu coração você vai ver. Você não pensou no mal que me fez. Só espero um dia chegar minha vez. Você vai sentir a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou lhe assim. Sem o meu carinho, você não vai ficar. Vai sentir saudades, vai querer voltar. Mas juro por Deus, não aceitarei. Pois eu quero ainda ver você chorar. Modão apaixonado nas vozes de Paulo e Paulino, já tiveram com a gente aqui no Cantores do Brasil, que é um outro programa que a gente apresenta, também no Mundo Sertanejo. Um abraço, essa dupla que o Brasil ama. Um beijo aí para minha querida Penha Oliveira, no Rio de Janeiro, ligada no nosso programa. A minha querida Bia Pinheiro, também no Rio de Janeiro. E os amigos da Rádio Atividade Web em Belo Horizonte. Um abraço a todos vocês, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Meu amigo Sabino, a Márcia Fátima, Dona Alvarina, todos que nos ouvem aí em Pouso Alegre, sul de Minas, essa linda cidade. Né, Vânia Rocha? Vânia Rocha diz que Pouso Alegre é uma cidade onde tem muita gente bonita. Com certeza, né? Um beijo para todo mundo, meu amigo também, o meu amigo Adir Pinto, né? Adir Pinto, Nilson Aragão, da Rádio Cidade FM, em Santa Rita do Novo Destino. Marcos e Beluti cantam, será que vai rolar? A gente sempre fica junto, a gente se dá bem. O pessoal até comenta, mas o que é que tem? Meus amigos até torcem pra algo rolar. Me perguntam todo dia se até rolou. Tem até gente casando, a gente sem saber. Só que essas brincadeiras me fizeram um dia entender que de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer. Será que vai? O pessoal até comenta, mas o que é que tem? Meus amigos até torcem pra algo rolar. Me perguntam todo dia se até rolou. Tem até gente casando, a gente sem saber. Só que essas brincadeiras me fizeram um dia entender que de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer. Será que vai rolar pra gente ficar? Será? Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Mancha Negra, os amigos da Web Rádio Vitrine Musical, aí em São Paulo, né? Em Itaberá. Um abraço a todos vocês. Mancha Negra faz muito sucesso na região, faz shows, muito legal. Valeu, Mancha Negra. Obrigado pela parceria a toda a galera da Web Rádio Vitrine Musical. Muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Luiz Antônio, em Guarapari, Espírito Santo, ouvindo o nosso programa. Aí, Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco. Vivi Maísa, obrigado pelo carinho de sempre no Facebook, viu? É aí no Pernambuco, na cidade de Saré. Um beijo para os ouvintes da Rádio Taperoá FM, em Taperoá, na Paraíba. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Meu amigo Alan Sérgio e equipe da Rádio ABC Shalom, em Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso. Vou cantar para vocês, Diego Valadares canta Quando o Amor Vai Embora. Quando